Já tem o KV, são 755. Confirme. Tem o KV, são 755. Pode pôr 09. Negativo, mantém a posição devido a um Boeing 737 como número 2 para pouso na final pista no zero. Ai. 2231, para autorização de tráfego Barreiras, tem informação de luz. Barreiras, qual nível? Vou nível 240. 24, aguarde coordenação, é cópia. A sua escuta para a cópia 2231. Sente, aguarde coordenação 2231. Bom, 807, ingresso portão 8. Portão 8, 807. Solo Salvador, 38, 35, pushback e acionamento no 9. Gente, no 9, autorizado, reporte taxa. Autorizado, reporte taxa, 38, 35. 38, 35, fica atento ao ingresso ao tráfego da Golf, portão 8. Atento ao Golf, 38, 35. Bom, 807, fica atento ao tráfego, puxando no portão 9. 7, 807. Solo Salvador, 3567, não. Foi 3567, boa, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Aeronave 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, tipo desconhecido. Esquerda 360, descendo 50, voo no 396. Voo 396, aeronave, tráfego informado, sem altitude. Ok, gente, obrigado. Sente o Guardião 02, considere o solo 42. Termo cardeal. Cardeal 50, confirme posição. Após passagem do gol, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter o TAM 3217. Aeroporto Interlagos. Plano. Sei que está um pouco cedo ainda. Acho que deve estar bem cedo, não saiu aqui no sistema. Você sabe o horário para verificar se realmente está cedo ou se tem alguma pane. Ok, é da Eldiné, seria? Eu de 50 da Eldiné. Obrigado. Já. Voo 1715, voo 1755, no solo 42, libere primeira direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, solo 7-5-5 livrou. 7-5-5 via Alfa, reportante da Juliette. Quadrante da Juliette via Alfa, 7-5-5. Curva à direita pro 060 para o localizador. 060 para o localizador, tá 5 mil ainda? 50? Mantenha 50 no, inicialmente, bono 396. Já mantém. Bono 925, vetoração para sequenciamento, curva à direita pro 240. 925, vetoração, curva direita para 240. Limite localizador, voo no 925. Limite localizador, 925. Mike, Eco Delta, prossiga. Eco Delta, mantenha mil pés. Vou direto ao farol de Itapuã, reporte que tu assume. Pituaçu, Mike Echo Delta, cheque transponder, não recebo modo alfa nem Charlie. Patrulha, Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou de Ondina para Salvador, passando através da Pituba no momento, 500 pés. detonado 0106. 0106. Gente, mantenha 500 pés, reporte Pituaçu, região 06. Pé. Confirme. Recebam. Voo no 396, desça para 2000 pés, ajuste 1005, autorizado sinal LS, reporte estabilizado, voo no 396. 2005, reportaria LS. Controle, boa tarde, é o 3217 da Tana, Gualigonza. Tana 3217, contato radar na decolagem, subo nível 360, saída Gola e transição Gonza. 360, Gualigonza. Com 107 a bordo, 4 horas e 15, alternando com 20. Posto rotatório, visual campista. Rotatório, Juliette. Avião 06, confirma que eu estou a bordo. Família 5 no ajuste, 1862, ponto espera, 3835. Juliette Alfa no ponto espera, 1862, 3835, vem passagem tráfego da Gol, que vai ingressar para São 4. Dando passagem ao Gol no 4, 3835. 755, agiliza, ingresso portão 4. Para o portão 4, Gol no 755. Charlie. Torre ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Passou Pituaçu, linha do litoral para pouso em Salvador. Sente, o Guardião 06 procede direto para o Pátio 4. Está autorizado, enquanto em livrar o litoral no momento e seguir direto para o Pátio 4. Afirma, autorizado, vento 070 graus, 0612 de nós, ajuste 1005. Como é? Informe no solo controlado. Semana solo controlado. Uno 925 com curva esquerda proa 200, limitado pelo localizador. 925 esquerda proa 200, limite pelo localizador. Porte 4 direto aproximação, autorizado 70 com 89. É. Com centro. Com Gonza. Confirme. Alfa-Vita Juliette, próxima rotatória, tá? Visual com aeródromo. Alfa-Vita Juliette, para ingresso no circuito, chame torre 1-1-8, decimal 6. Torre 1-1-8-6, Juliette. TAP, controle 1935, transponde 5435. O Papa Tango, Alfa-Vita Juliette, reporte final de 3 milhas. Agora final 3 milhas, Alfa Vita Juliette. 2.500 pés, corredor Vera Cruz, controle de Paris. Vitor Índia Juliette. Aguarde. Está tomando prova 242 para evitar formações. Aeronave? É o TAM, 3217. Gente, Gol 1925, reduza para 1970 nós. 925, reduzindo, 170. Estabilizou o Gol 1396. Gente, Gol 1396, complete final ILS, chame torre 1118, decimal 6. 386, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista no 0, 038, 35. 0 para interceptar o localizador. 925 esquerda, 190 para o localizador. 96, continue na aproximação, aguardando pista livre. Informa pista molhada, o ajuste 1005. Voo 1925, desce para 2 mil pés, ajuste 1005. Autorizado sinal LS, aposta estabilizada. Positivo, você está no localizador e passará no drive. Controle Salvador, 73190, boa tarde. Informação Zulu. Confirme então 31190. Confirmo. 31190, sendo identificação, autorizado de chegada, Mari, desce ao nível 050. Mari 050, 31190. Patango Alfa Vitor Juliette, façam 360 pela esquerda, reporte final de 3 milhas. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. O gol no 396, informa o tráfego à sua esquerda, de pequeno porte, irá fazer um 360 reporta, e irá reportar na final da pista no 7. Ok, 7, mas não está avistando não, 396. 7. Patango Alfa Vitor Juliette, visual com o Boeing 737 da companhia Gol na final pista 1-0. Afirmativo, senhor. Complete 360 pela esquerda, reporte interceptando final pista 1-7. Reportará interceptando final da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Vitor Índia Juliette, mantém 1500 pés, reporte rotatória visual com a pista. Juliette. Voo no 396, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 089. Livre pouso, sistema 0, 396. E o TAM 3835, decolado 252, controle Salvador, 119, decimal 35. Drone 0935, 3835, boa tarde. 1-0-0-5. O 925 já está no ILS, então para descer em 2500. Afirmo. Gente, vai interromper a descida em 2500. Tempo sequência ou passa a torre? 1925, complete final, chame torre 118, decimal 6, autorizado de descer para 2000 pés, ajuste 1005. Gente, passa a torre, 925. Olha, boa tarde, 3835, cruzando 2000, da Gole e Goza. Então 3835, contato radar na decolagem, subo nível 360, sai da Gole Transição Gonza. 360, Gole Gonza, 3835. Vitor Índia Juliette, tráfego 12 horas, 7 milhas, Charlie 150, mantendo 1500 pés. Ok, Vitor Índia Juliette, só ciente, mas não está visual ainda comigo. Aguarde autorização de pouso, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, TAM 8002, informação X-Ray. 002, oceano identificação, autorizado de chegada a BOMF, direção nível 050. Nível 050, chegada a BOMF, TAM 8002. Aqui é com Delta, confirme. Ok, estamos a 2 minutos do Itapuã, ok? Gente, reporte Pituaçu, Mike Eco Delta. Delta, a cidade abandonada para 500. Primeira direita, solo 121, decimal 9. Primeira direita, 1219, gol no 3, 96. Juliette, visual agora com a pista no 7. Confira se o tráfego ainda está na sua frente. Autorizado backtrack, parte da bata. Agora para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 6, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette. uma olhada. 7925, poderia confirmar mais um? Fono 005. Ok, obrigado, posso autorizar. O Vitor Índia Juliette. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, reporte final de 3 milhas, baixado e travado. Volta lá na final de 3 milhas, Vitor Índia Juliette. E a Índia, porta ONA. Alfa Índia, ONU, Gol, ONU 396. Aqui é com Delta, chame torre, 118, decimal 6. Delta, 118, decimal 6. Botava o Mike Echo Delta, prossiga. Estou passando através do farol de Itapuã, 500 pés, para ajudar de ingressar no circuito pela direita da 17. T5, prossiga. A possibilidade de voarmos Judas? Aguarde para girar a base. Ok, Mike Echo Delta ingressando, está presente na perna andando pela direita. Vitor Índia Juliette, final de 3 milhas, vamos ver. A formação ideal seria para o 250, se não der para voar Judas. O Alfa Vitor Juliette, centro, pista livre. Então 3835, para de informação, vai na Pro 250. Quer dizer, 50 de Pro, muito obrigado, senhor. 7, prossiga. Detém a nossa autorização de tráfego para Brasília, colega. Negativo, qual nível? O nível será o 380. 38, aguarde coordenação, volta 3567, informação Zulu. Entendi. Comportando 3567. 612. Para o 060, com um pequeno desvio à direita de Amã para agitar informações. Desvio, trip 5488. 788. Perna do vento, número 2, para a pista 17, aguarde para girar a base. O vento 100 graus, 062 de nós. Delta, ciente, prolongará a perna do vento. Prolongou na 925, livrando? 925, boa, táxi portão 3, ingresso no pátio a critério. Ingresso no pátio, portão 3, vou no 92. O Mike, acudeu para avisar o aeronave já pousando, está livre de ir na base da presente? Negativo, reporte final de 4 milhas, o papapapá Mike Echo Delta. Certo. É 736, Brasília? Copia Brasília, tá, 3567. Não, confirme só o nível. 380. Gente. 2000 pés, 1005, 3190. Cruzando cruzou nível 140, chame Recife na 288, alterna 12264. Agilizando para 44, reporte final, pista no 7, forma pista molhada. Afirma, Mike, é correto, tá livre, virar a base da presente? Afirma. Grato. Controle cardial bloqueou o bonde. Cardial 50, vai na prova de pelo. Vitorinho de Juliette, meu amigo. 7, Vitorinho de Juliette. Então, 8008, tráfego 11 horas, 7 milhas. Rumo noroeste, sudoeste, com Charlie 50, mantendo nível 040. E 5 no 7, copia? Prossiga. 3517, autorizado Brasília, 380, Peru via Upper Zulu 17. Decolagem no zero, curva direita, saída Gole, Fufito. Controle 1935, transponder 5527. E tu, inicia a redução para 2209. 2209, seria possível o ATOC da presente? Afirmativo, trip 5488 na Pro de Toque. Pro de Toque, grato. 8002, confirma indicada. 250. Inicia a redução para 2209, então 800802. Para 2209, então 8002. Para cópia. 567, autorizado Brasília, nível 380, ferrovia Upper Zulu 17. Decolagem 1-0, curva direita, saída Gole, transição Fufito. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-2-7. Autorizado Brasília 380, Upper Zulu 17, saída Gole, transição Fufito, transponder 5-5-2-7. Controle de saída 5935, correio direita, 3567. 3567, correto, 62, reporte pronto. Rodará pronto, tá, 3567. 1755, copia. 1755, copia. 755, autorizado com fins, nível 340, girovia Peruíbe 58. Decola 1-0, curva direita, saída Gole Gonza. 1935, controle, 5504, transponder. Já 340 para confins, pela polícia 58, decola da 1-0 com curva direita, Gole, Val Gonza. Controle 119-35, aciona 5504, o gol 1755. 755, correto, reporte pronto, portão 4. Reporte lá. 3175, copia? Agora sim, por favor, amigo. 3175, autorizado Guarulhos no 380, Querovia Peruísque 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El, transição de Né. 1935, controle 5520. Na 3175, decola pistão 1-0 com curva direita na prefeitura da El de Né. Autorizado para Guarulhos com nível de 380, para Peruísque 50. 1935, controle 5520, transponde para 3175. 3175, correto, reporte pronto, portão 7. 3175. Dora é o trip 5488, mantém 220, o que é que reduz mais? Reduza para 1809, trip 5488, número 3 para o pouso. Gente, mantém agora 180, 5488. 190, estabilizado? Estabilizado, 3190. Gente, tá 3190, complete final, chame torre 118, decimal 6. 86, boa tarde. Autorizador na pro cardeal? Cardeal 50, mantém a proa. É na proa. Sente, reporte pista livre, o papapapá Mike Eco Delta. Controle Salvador, gol 395. Gol 395, aciona identificação, autorizado de chegada mar e desça ao nível 050. 050, gol 395. Tinge 070, trip 5488. Trip 5488 para interceptar o localizador, curva direita, proa 1-1-0. Proa 1-1-0, mantém a descida? Desce inicial nível 060. 060, trip. Tinge, mantém 313, cardeal. Cardeal 50 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 1-4-0. Desça para 2.000 pés, ajuste no 005, reposta estabilizada. Sente 2.000 pés, 1-4-0, cardeal, reportará. Então, 8002, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, um Alfa Tango 72, em descida ao nível 060. 8002, aeronave no TICAS, já pode curvar à esquerda? Olha, é o TAM 8002. Siga. Podemos curvar à esquerda já? Confirme. Já podemos curvar à esquerda? Não, mantenha a proa limitada para o localizador, TAM 8002. Ok, assim nós vamos cruzar com o tráfego. O tráfego está em descida para o nível 060, TAM 8002. Ok. Controle, o trip 548 visual com o tráfego da TAM. Prossegue na descida, mantém o 060. Standby. Controle, o trip 5488. 0 trip. Ciente. Estamos ficando alto aqui nesse jeito, vamos ter que fazer um 360 para conseguir o pouso. O controle está no localizador, estabilizado. Então 8002, desça para o nível, desça para 3 mil pés, ajuste no 005. 3 mil pés, 1005, então 8002. Pode interceptar o localizador, senhor? Mantém a proa. Trip 5488, autorizado 2 mil pés, ajuste no 005. Autorizado final LS, reporte estabilizado. Ciente, autorizado 2 mil pés, para final, reportar estabilizado 5482. Senhora, não me leve a mal, mas a senhora colocar um turbo hélice na frente da gente, a senhora só tá atrasando o tráfego, né? Ui! Pelo respeito. Não é falta de respeito, senhor. O senhor me desculpe, mas... se a gente, ela tivesse curvado a gente à esquerda, pousava o tráfego anterior, nós e depois vocês, sem atrasar ninguém. Então, 8002 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 110, reporte estabilizado. Esquerda para o 110, então 8002. Controle cardial está estabilizado no localizador. Centro cardial 50, completo final, chame torre 118.6. Ok, obrigado. Trip 5488, reduza para aproximação. Reduzindo o trip. Salvador, está 3190, livrou a sua escolha. 3190, táxi via Alfa, reporte essa é Juliette. Juliette, 3190. 059. Seu trip. Ciente, tem no Tiqueso mesmo. Tiqueso 080, Romeu Bravo. O meu Bravo Oscar, autorizado nível 040. Oscar, 040. Redução para 2209, Romeu Bravo Oscar. 200, Romeu Bravo Oscar. 230. 925, copia? Copia, 925. 925, autorizado Brasília, nível 360, aerovia peso Luna 7. Decolagem no zero, curva direita, saída Golio Fito, 1935, controle, aciona transponder 5501. Brasília 360, peso Luna 17, decolagem 10, direita, Golio Fito, 1935, 5501, voo no 925. 925, correto, reporte pronto no 3. Antônio Juliette, 3190. 3190, a critério, portão 2. Certo, portão 2. 5. Siga. Se ela quer alguma redução? Redução para... Confirma indicado, voo no 395. 240. Reduzido para 2209. 220. Ou voo no 395. Romeu, Romeu Bravo Oscar, após pelo, mantém a proa para sequenciamento limitado pelo localizador. Mantém a proa para sequenciamento limitado pelo local, Romeu Bravo Oscar. Inscricional no 507. Utilizada. 2 mil pés, no 005, então 8002. Utilizada.